que me traiu? Se ainda me amava, por que mentiu? Se me magoava, não teve respeito, feriu meu coração. Agora quer o meu perdão, mas se arrepender da forma que me tratou. Já teve meu respeito, hoje não tem mais valor. Já fiz tudo pra ficar com você. Agora escuta o que eu vou te dizer. Você não merece mais o meu amor. E do que houve entre nós, nada mais é só. Vai lembrar de tudo que vivemos. Vai lembrar dos momentos que passamos. Vai chorar quando perceber que me perdeu. E que o seu coração vai lembrar de tudo. Vai lembrar dos momentos que passamos. Vai chorar quando perceber que me perdeu. E que o meu coração